Região 4753, complete novo procedimento, tendo pousador em 118, decimal 95. 295, até 53. 4903, confirmando 500 pés no helicóptero, Bravo Hotel 29, Litoral Sul, não vai ter frio com a aproximação. Ok, visual com tráfego, autorizado com 810-4753. 7-4981, confirme quando com referências com o solo para a interceptar o utilizador. Aquilo Serra Lima, fica atento a um tráfego na sua posição de 1 hora, 5 milhas mantendo 500 pés, a Robson 44. Ciente, não avistado, problema possível, Serra Lima. Papapá Mike Vitor Alfa, fica atento a um tráfego no corredor Axé, na entrada do Farol da Barra, mantendo no meio pés de um Bravo, até 2 horas. Gente, mas que muito bom. 22223, chame sempre Recife, frequência 1260, alterna 1288. Recife 260, alterna 1288. Muito obrigado, bom dia. Alô? Guardião 08, bom dia, prossiga. Guardião 08, PNH 1108, reporte pronto para o táxi. Guardião 08, autorizado o táxi via Oscar, reporte um posto para o 7. Guardião 08, confirme a autonomia. Mano, 0,6 dúzia horas de autonomia. Guardião 08, só confirmando, vai prosseguir no nível 1,00. Guardião 08, copia. Guardião 08, autorizado destino Serra Bravo, Papa Serra, via Whisky 33, nível 1,00. Decola da pista 17, perfil de saída Coral 1 Bravo, com curva direita. Transponder 1721, controle Salvador 120, décima 8. Guardião 08, nível 1,00. 08, nível 1,00. 1,08, Torre de Salvador. Guardião 08, cotejo nível 1,00. 08, autorizado alinhar e manter 1,7, reporte pronto para decolar. Guardião 08, autorizado a decolar pista 17, vento no 80 graus, 04 nós.

via chegada Pelote 1, você está no nível de voo 050, está em contato com a Confessar o controle Lima Papa Mike. Papa de Papa Mike, apresentou a estação de Terra Coíndia para Valença. A rota 44015 transponder. Lima Tamanque, confirma pelo 507? Positivo, na vertical da rodovia 324, 507. Sim, chega até então o tráfego na pelo 507, em suspensão de 1 hora a 3.5 milhas e rota 44. Mantém-se em condições visuais. Reporte no Paraná. Ele não visual com o tráfego, vai ficar atento, aqui a pé. Prossegue inicialmente realizar o TGL, no ponto da rede. Sim, aqui ele mostra para mais que autorizado direto MC, MCA, reporte como visual com o local do TGL. Ele vai reportar visual com o TGL de Alta Lima, o Lima do Romain. Através do Porto Pirajá, 2 milhas à esquerda da rodovia, o Marco Litoral. Gente, Marco Litoral, fica atento ao tráfego do Lima Papa Mike, mantendo 510, rota 44, a 2 milhas do céu norte. Paciente, está mantendo a retaguarda, o tráfego não está visual, Marco Litoral. Papa Mike também não visual, está na vertical da rodovia. Já avisou a caminhada às 4 horas, só aproximadamente 10 horas suas aí. Avisou, um abraço. Sapatão Vitor, Alfa Alfa, sendo identificação, autorizado o Arna Pro de Bonod para a chegada Bonod 1, no reporte quando pronto para a descida. Alfa está em contato radar passando a posição coral, desça para o nível de voo 050, ajuste na 018, voo do Bonod 1. Terminou 312, autorizado o Arduna, deixa para 4 mil pés, ajuste no 08. Litoral Alfa Alfa, deixa para o nível 050. Gente, Lima Papa Mike, chama no regresso. 4312, autorizado final do procedimento da Satsuit, como zero, deixa para 2, meu senhor, reporte para estabilidade. Passando Ruper Alfa Alfa, forma tráfego de posição 2 horas, 2 anilhas, rumo sudoeste, cruzando 070 em subida, e Charlie 208. Avião 08, tráfego de posição 1 hora, 2 anilhas, rumo nordeste, cruzando 070 em descida, 1 Papalco 34. Avião 08, que eu tenho controle? Capitão Vitoral Falsa, deixa para 4 mil pés, ajuste no 018. Charlie Alpha Foxtrot, pronto para decolar? Charlie Alpha Foxtrot, decolagem por sua conta em risco, reporte fora do solo, vento em Salvador 210 graus, 03 nós. Sim, uma copa mais quando possível, ser estimado para todos os alunos. Sim, 15.000, uma copa mais. Charlie Alpha Foxtrot, decolado aos 15, proa noroeste, aguarde transferência. Noroeste, aguardando a transferência, Charlie Alpha Foxtrot. Mike Litoral, Alfa Patrulha. Litoral, Alfa, temos um tráfego em aproximação, afaste-se de Sindra com Proa Norte para a próxima rota e será reautorizado o outro. Eu sei que vou no local. Foxtrot, é a torre de Salvador? A torre, escuta a torre. É negativo autorizado em 2000, devido ao plano visual, confirme intenções 2500 ou 1500 pés ou 1000? Cara, né, vou bater o rio aqui devido à formação na baixa altura aqui, e depois da terminal, eu acendo depois da terminal 2500. Charlie Alpha Foxtrot é autorizado, 1000 pés, apresente chama o controle no 20.8. 208, chamar Charlie Alpha Foxtrot, obrigado, André. Mais um interesse, fica atento ao tráfego com posições de 2 para 3 horas, 5 minutos, mantendo 500 pés, 1 alfa 0 5 0. sua posição, Mike Bravo. Mike Bravo, o tráfego encontra-se em 2 para 3 horas a 5 milhas. 2 para 3 horas a 5 milhas, graças, Mike Bravo. Sente o nome da Papa Mike, não há tráfego de conhecimento do controle a reportar, tem a frequência letra. Charlie Alpha Fox, mantenha sobre o de voo visual, ou no meu pé, reporte para a sessão. Noite, Charlie Alpha Fox. Turismo Alpha Alpha, mantenha 4 mil pés, aguarde para a descida. Tirar minha 3-1-2 estabilizada? Estabilizada, tirar minha 3-1-2, torre em 1-1-8, do sinal 9-5. 1-1-8-9-5, pode tirar minha 3-1-2. 3-1-2, tirar minha 3-1-2 estabilizada, sinal IAD, ajuda 1-0. Xané 6312, pouso autorizado, pista no 0, vento 220 graus, 059. Pouso autorizado no 0, Xané 6312. E Alfa Fox, confirme o tempo total de voo. Xané 40, pouso, Xané Alfa Fox. Charlie Alpha Fox confirma a pérola do sinal. Estamos completando 2 meses de Vitor Alfa Alfa, vista para 3 mil pés. Para 3 mil, Vitor Alfa Alfa. Mike, Vitor Alfa, autorizado sobre o no local anteriormente solicitado. Rádio 08, aguarde para a transferência de comunicação. Sou Fox, aposto 2 mil em Salvador. Azul 2796, sou Fox para a prova. Azul 2796, autorizado alinhar e manter, pista no zero. Alinhar na 1-0, 2796. Identificação e chegada da pista para 4 mil pés, redução de velocidade 2509. Ah, chame 1219. Sente Vitor Alfa Alfa, aguarde para a descida. Confirme as frequências de incrementar a velocidade em 209. 0089. chama dessa parceira, de mais vitrosa. Precisa manter essa altura da mais vitrosa. Pronto. Este Charlie Alpha Fox, tem acesso livre para a coordenação. Super Alfa Alfa, autorizado final do procedimento no FXA, pista 1-0, desce para 2, no teste, aposto contabilizado. Para 2-0-3, reportarei estabilizado, Vitor Alfa. Controle Salvador, muito bom dia. Azul 2796, passa 1500 pés, a sair da Conde na Susco. Azul 2796, sendo conforme autorizada, aguardando contatada. Só conforme autorização, vamos lá, Azul 2796. Contato radar na decolagem, suba via saída Conde, nível de voo 190. Suba via saída Conde, nível 190, azul 27 a chegar. Tiago 8, 5 minutos para a posição coral, posição determinada, mantém nível de voo 900, chame controle ilhésimo, na frequência 120, decimal 1. Vitor Alfa Alfa, fica até contrato de manter 500 pés no através de Dona, o Alfa 44 não interfere na sua aproximação. autorizar, vai manter velocidade da BR-364, informando a televisão oferecer essa pouso, Mike Literal. Sente, Mike Literal. final da 197, quando ele embaixo da vaga, Vitor Alfa. Vitor Alfa Alfa, pouso autorizado, pista 97, vento 180 graus, 04 nós. Autorizado, pois Alfa. Complete aproximação, chantando no 1899. 1899, 3304.